leva a fúria e o frio, leva o ódio e o medo, leva o peito vazio e a bala não tem amor por ninguém. Não tem cor, não tem sexo, não tem raça, não tem nexo. Quem sou eu? Eu sou a bala que fala, não te amo nem te odeio. Eu sou cego, não sei distinguir o bonito do feio. Não vejo branco nem preto, mato mas não te conheço. Vivo no escuro, quando o ódio me chama eu apareço. Vontade própria não tenho, o alvo. Não sou amigo de ninguém, comigo ninguém está a salvo. Mãos frias as que me tocam, quentes os corpos que atinjo. A tua dor eu não sinto, mostro um sorriso que finjo. Apago existências, troco futuros por memórias. Sou narrador, protagonista das minhas próprias histórias. Sou de todos os tamanhos, de todas as cores. Sou o primeiro a saber, sou testemunha de horrores. Sou projétil, eu sou arma, a última notícia. Não sei distinguir o ladrão do polícia. Homens lutam por mim, outros fogem de mim. Eu sou a bala que fala e quando fala anuncia o fim. E a bala não tem, e a bala não tem amor por ninguém. Amor por ninguém. Não tem, não tem amor por ninguém. Amor por ninguém. Não tem cor, não tem sexo, não tem raça, não tem nexo. Não tem cor, não tem sexo, não tem raça, não tem nexo. Eu só queria saber, pela voz que se cala, eu só queria saber, pela voz que se cala, a distância que existe entre o homem e a bala. É assim como ele gosta de ser chamado. Cruzámos-nos por essa estrada muitas vezes, mas em estúdio tinha escrito esta canção e às vezes escrevemos canções e vemos pessoas e faltava-me para aí metade da canção. Ele hoje descobriu que tinha escrito imenso, porque ele é assim, ele tem este dom da palavra e escreve assim como ninguém. Na verdade, acho que vou confessar que eu gamei a letra do meu vizinho. Mas não digas nada a ninguém. Tenho que dizer que é um grande prazer, mais uma vez, estar em palco contigo, dar-vos os parabéns a ti, Miguel Gameiro, aos Polo Norte, esta malta maravilhosa. E a todos vocês que participaram neste concerto também. E antes de me ir embora, queria-te só dizer uma coisa, Miguel. É sexta-feira. Yeah! Você sim!